O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. O pescador não tem medo, é segredo. Se volta ou se fica no fundo do mar, ao ver a morena bonita sambando se explica que não vai pescar, deixa o mar serenar. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é sereia. 96,1 Rádio Livre Capivara, é isso aí. Sexta-feira, dia 19 de outubro de 2012. É isso aí, começando agora mais um programa Samba da Terra, especialíssimo aqui no meio do contato, no meio da sexta mostra internacional de dança, videodança, rolando muita coisa esse final de semana aqui em São Carlos. E escolhi hoje pra gente ouvir um disco do Tom Zé, sim, o querido Tom Zé, um álbum bem maluco aí, vocês vão ouvir, que é bem massa, que chama Dança, Essa Dança dos Herdeiros do Sacrifício. Isso mesmo, é um álbum bem psicodélico aí, ele também é bem ligado assim a essas artes cênicas, né? Ele parece ser bem como que saído ou feito para uma peça de teatro, assim, é bem massa. Então vamos começar com ele, é o álbum Tom Zé, vamos lá. Começa com Uai Uai, é isso aí, você está ouvindo 96,1, programa Samba da Terra, vamos lá. O mar serenou quando ela pisou na areia. Quem samba na beira do mar é... Bye. Tirutu. Tirututu. Tirututu. Tirututu. Tirututuruti. Rádio Livre Capivara, vocês estão ouvindo o programa Samba da Terra. Isso aí, acabamos de ouvir as quatro primeiras faixas desse disco bastante maluco aqui do Tom Zé, que chama Alô, esse aí que chama Dança Essa Dança dos Herdeiros do Sacrifício. Isso aí, a primeira música foi Uai Uai, também chamada de Revolta Gueto Xambá, 1832. Atim, Revolta Paiaiá, 1673. Trio, Revolta Malê, 1835. E a música Caracuá, Revolta Nagô Oió, 1830. Isso aí, maravilha. Esse álbum é de 2006, que mostra bem assim uma característica que é do Tom Zé, que ele, a cada álbum, a cada produção dele, é bem diferente, né? Tem vários estilos misturados, cada álbum dele é uma grande novidade, uma grande maluquice. E é um cara, um dos compositores brasileiros também, que tem uma obra muito rica, assim, né? Ele participou desde a Tropicália, de 68 e 69. E assim como desde então, tem lançado diversos álbuns aí, um mais maravilhoso que o outro, assim, alguns até um pouco ruins, talvez, mas Tom Zé mandando sempre super psicodelias. Diz aí, Le Tripon de la Sierra, hoje participando especialmente aqui do Samba da Terra, o que você achou dessas primeiras maluquices do Tom Zé aqui de 2006? E aí, boa tarde pessoal, Rádio Capivara 96,1, aqui é o Alexandre, estou participando aqui do Samba da Terra. Bom, eu conheço o samba mais tradicional, né? Quando ouço esse tipo de música, acho muito válido, porque a mistura musical, cada vez a gente descobre, eu ainda estou descobrindo muita coisa nova. Eu acho legal ver que ainda no passado havia muita experimentação assim, musical. Eu acho por mais psicodélico e até estranho para quem só é acostumado com o samba tradicional, vamos dizer assim, mas tem que pensar no valor, no valor experimental, se não gostou do som, pelo menos assim, porque tudo é válido assim para criar novos sons, né? Acho sempre válido, muito, muito massa. Meio confuso talvez às vezes, mas muito massa. Valeu. Esse é o 96,1 Samba da Samba da Terra no ar, seu programa de samba semanal, isso aí, toda sexta-feira por volta do meio de meia até as 2 da tarde, isso aí, aqui nas Ondas Livres 96,1. E só pra chamar, convidar, convocar aí os queridos ouvintes a comparecerem, a darem uma passadinha ao menos e ver a sexta mostra internacional de vídeo dança que está ocorrendo hoje, amanhã e domingo aqui no campus da Universidade Federal de São Carlos, em São Carlos, ali no Anfiteatro Bento Prado Júnior. É isso aí, e ao longo do... Peraí, esse microfone... Alô, alô, alô, alô, alô, alô. É isso aí, e ao longo desses 3 dias, assim, acontecerão mostras de pequenos vídeos, como se fossem curtas, que de vários lugares do mundo, assim, desde América Latina, Europa, Estados Unidos, países inusitados como Irã, Iraque, Israel, diversos vídeos aí muito massas de performances de dança conciliadas com o audiovisual. É isso aí, bem massa mesmo. Entrem, procurem pelo no Facebook, procurem lá VI, Mostra Internacional de Videodança, sexta mostra internacional de videodança, organizada pela URSE, Companhia de Dança aqui, Companhia de Dança da UFSCar. É isso aí, muito massa. Vamos agora de Tom Zé, terminar de ouvir esse álbum maravilhoso aí, Dança Essa Dança dos Herdeiros do Sacrifício. É isso aí, vamos lá com a música número 5, Akun Maha, Revolta Gerre Mina Fon 1834, 96,1 Rádio Livre Capivara. Shut up. Get it. 6,1 Rádio Livre Capivara, é isso aí. Acabamos de ouvir as últimas músicas aí desse álbum do Tom Zé, maravilhoso. Dança essa dança dos herdeiros do sacrifício, isso mesmo. Sonzeira, acabamos de ouvir as últimas músicas aí que se chamam Akum, Mahá, Revolta Jejimina from 1834, Takatá, Revolta Banta 1910. E abrindo as urnas em Courados de Pedrão, 1823. É isso aí, álbum extremamente experimental aí do Tom Zé de 2006. Maravilha, hein, galera? Vamos agora dar uma passeada aqui pela programação do Contato aí, que começou segunda-feira e vai até domingo. Ainda hoje temos... tá rolando agora o Red Bull Pimp My Desk, sei lá que porcaria é essa, mas é esse aí que tá rolando ali no ginásio. Também tá rolando, às 5 horas vai rolar o fim de tarde lá na Rádio Fiscar, na geodésica construída ali na frente. Depois, às 18 horas, vai ter a montagem de uma geodésica lá no Mercadão. Geodésica é uma forma geométrica, assim, como se fosse um grande cubo, mais ou menos, super deformado, assim. Onde embaixo dessa geodésica vão acontecer as atividades e tal. E essa geodésica é feita de bambu e tal, numa pegada meio sustentável. Bom, mas isso aí, às 17 horas também vai rolar Pós-TV, Conversas Infinitas, Mídia Livre e Ativismo Digital. E mais algumas outras conversas ali na geodésica da Rádio Fiscar também. E às 19 horas, plenária final, congresso Fora do Eixo, que também tá rolando aqui junto com o Contato em São Carlos. E também às 17h30... Vai rolar aqui na Rádio Livre Capivara, numa oficina de rádio. Na verdade é uma conversa aqui sobre a Rádio Livre, sobre rádios livres, sobre livres, ondas radiofônicas livres. Isso mesmo, aqui na Rádio Livre Capivara, 7h30 da noite. Bora colar aí, galera, vai ser bem massa. Pra quem não sabe onde é a Rádio

quinta-feira, Feira de Santana. Viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Eu viajo quinta-feira, Feira de Santana. Viajo quinta-feira, Feira de Santana. Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana. Feira de Santana, Feira de Santana, Feira de Santana. É, 96, agora vamos de Tom Zé também, agora ouvindo 1, 2, Identificação, Sonzeira, 96,1. Identificação, identificação, RG 1231232, São Paulo, SIC 232237468/00, ISS 1231768/03, INPS 452749742. Ordem dos Músicos do Brasil 0850 Bahia, ia. CGC 954874342/00000-001. Títulos protestados 7, impulsos de medo 1106, sintomas neuróticos 33, horas semanais de catequização pela TV 16, oh, oh, 16, oh, oh, 16, oh, oh, 16, oh, oh, 16. Impulsos de amor, de amor, de amor, 3. Propaganda, propaganda, propaganda, propaganda consumida, 1106. Alegrias, alegriazinhas espontâneas, 2. Idas ao banheiro para atividades diversas, 36, oh, oh, oh, 36, oh, oh, oh, 36, oh, oh, oh, 36, oh, oh, oh, 36. Tempo previsto de vida para o cidadão, tempo de vida previsto para o cidadão, 600 mil horas de vida, de vida, de vida, de vida, de vida. Abatimento pelo consumo de alimentos envenenados, refrigerantes, remédios e enlatado. Ei, ei, ei, ei, oh. 1125 horas. Abatimento pelo desgosto que se padece naquela fila do INSS. Oh, yeah, yeah, yeah. 1125 horas. Abatimento por ficar só no desejo daquela mulher bonita que aparece na propaganda de cigarro. Oh, 1125 horas. Abatimento pelo medo de doenças incuráveis, como cólera, câncer e meningite. 1125 horas. Abate aqui, abate ali, abate isto, abate aquilo. E já pela cidade, o zumbi sem sepultura, classificado, numerado, é o cidadão bem comportado, bem comportado.

Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai camanibó. Já rangiu Century Fox, Galvin, Mia, Cigarette, Billy Halle, Holly Fett. Chup, chup, chup, chup. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai camanibó. Já rangiu Century Fox, Calvin, Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Jane, chup, chup, chup, chup. Ô Jane, chup, chup, chup, chup. Ô Jane, chup, chup, chup, chup. Ô Jane, chup, chup, chup, chup. Iê-hê-lê, iê-hê-lê, iê-hê-lê, iê-hê-lê. Me look, me look, love me. Puta, me look, me look, love me. Tac, tac, sotaque, destaque, tac, xi. Tac, sotaque, destaque, tac, xi. Oh, tique, boutique, que tique, te gamo. Tique, boutique, que tique, te gamo. Se rock, se rock, rock me. Se rock, se rock. É, 96,1, isso aí, Samba da Terra, chegando aos seus finalmente. Aí tocamos músicas do Tom Zé e outra do Tom Zé que chama Jimmy Renda-se. Isso aí, grandes, grandes músicas aí, não muito sucesso, mas músicas que eu pelo menos curto pra caramba, assim, acho bem massa esse som. E agora vou mandar mais duas músicas aí de saideira do Samba da Terra dessa sexta-feira, 19 de outubro. Mandar duas clássicas aí dele na época da Tropicália. Uma é Parque Industrial e a outra é 2001. É isso aí. Quer falar alguma coisa? Letripon. O silêncio permanece no estúdio. É isso aí. Samba da Terra, lembrando, toda sexta-feira, a partir do meio-dia, mais ou menos, até umas duas horas, aqui em 96,1, Rádio Livre Capivara, tocando sempre músicas brasileiras, samba, bossa e jazz e sons que tem a ver com a nossa terra aqui, que é o Brasil, Brasil Brazuca. É isso aí, mais uma vez, relembrando, então, rolando a sexta Mostra Internacional de Videodança, sexta, sábado e domingo, hoje, amanhã e depois de amanhã, lá no Anfiteatro Bento Prado Júnior, na área norte aqui do campus da Universidade Federal de São Carlos, em São Carlos. E também o contato aí, rolando, pegando fogo aí até domingo, com várias bandas massas na praça. Vamos vamos comparecer. É isso aí. E lembrando também aos nossos queridos ouvintes que hoje, sexta-feira, a partir das 19 horas, vai rolar aqui uma rádio aberta aqui. Cola aqui na Rádio Livre Capivara, aqui no palquinho. Cola aí, vamos trocar ideias sobre livre comunicação. Vamos conversar e repensar as nossas formas de comunicação e sobre a grande mídia, a pequena mídia, as mídias alternativas, comunitárias, comerciais. É isso aí, 96,1, Samba da Terra se despedindo. Vamos lá com os sons prometidos. Até sexta que vem. Fui! Retocai o céu de anil, bandeirolas no cordão, grande festa em toda a nação. Despertai com orações, o avanço industrial vem trazer nossa redenção. Tem garotas propaganda, aeromoças e ternura no cartaz. Basta olhar na parede, minha alegria num instante se refaz. Pois temos o sorriso engarrafado, já vem pronto e tabelado, é somente requentar e usar. É somente requentar e usar. O que é made, made, made, made in Brasil. Vamos voltar a... O que é made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made, made